fosse tão meiga que eu vi. Eu a vi de perto e posso dizer, pois senti. A garota fofura tão doce, tão meiga que eu vi. Eu a vi de perto e posso dizer, pois senti. Só o midis boiado, a batata e o maná, como mel de abelha, que tudo pode adoçar. Como a rapadura feita lá no Cariri, vendo essa criatura se diz, vendo essa criatura se diz. Salmi, salmi, salmi, esbuiado, salmi, salmi, salmi, esbuiado, salmi, salmi, salmi, esbuiado, salmi, salmi. Salmi, salmi, salmi, esbuiado. Salmi, salmi, salmi, esbuiado. Salmi, salmi, salmi, esbuiado.